da miséria solitária, tá sendo condenada à plenitude da vitória. No mar de lama, derrotas, na travessia, tudo destruído quanto mais distante eu ia. Tenho mal na vida real, dando tiro na rua, atropelando criança. A opressão devastando e tirando das mães a esperança de verem seus filhos nas quebradas de cabeça erguida. Perdidos, sem saber que a escola é uma saída. Vivemos o apartheid na nossa amada terra latina. Nos dentes do primeiro mundo, ouro e platina, os nossos, a resina das bezetacil. Do terceiro mundo, no resumo do Brasil. Vai, chama todo mundo numa R pra somar, porque o subcomandante insurgente vai falar. Mi nombre es Marcos, subcomandante insurgente Marcos. Soy el jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Da exploração, da ofensa, da humilhação, da exclusão, da ciência, da discriminação. Calculando numa R do G8 nossos corpos, nos fazendo coleção de fatos mortos que o tio Sam mostra com orgulho às suas crianças, dizendo que aqui foi tomado e que nossa mão de obra ganharam de herança. O inimigo tem mil faces e dança conforme a dança. É diferente da nossa cartilha, o estilo deles da militância. Porque podemos ser muito mais do que já somos. Nós sabemos que felicidade não compramos. Desprezam a simplicidade nas rugas do rosto de um José. Cada dente podre mais leal, assim que é. Navios, aviões, tanques, consagro o homem e transformo o outro em monstro quando está com fome. Área de livre comércio das Américas será reduto de famintos e pessoas histéricas. Caminho pra destruição. Nosotros somos una organización de indígenas de Chiapas, indígenas de raíz maya, que son de los pueblos indios Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tocolabal, Mame, Soque. Alegra, meu senhor, o cantador das mazelas. Traz paz e amor pra nós, um canhão se for na guerra. Daqui lá no Iraque, os talibã é só os fortes nas missões. Lealdade, fidelidade até a morte. Não podemos deixar os yankees aqui plantar semente, colhendo nas cadeias quem pra nós é inocente. Cuspindo no pé do Zé que veio de Apela do Sertão, humilhando mães de família na porta da prisão. Trouxeram os troféus, aplaudiram nosso esporte. Não investiram na cultura, são milhões de carros fortes. Não podemos nos sujeitar a esse tipo de situação. Soberania sim, ao canão. Thank you.